par la mort. Le homme qui parle, la sort, facile, que t'es méchant de vira pas. Le homme qui parle, la sort, ouais, mais je pita pour que je t'apparle. Le homme qui parle, la sort, facile, que t'es méchant de vira pas. Le homme qui parle, la sort, non, pas la mort de meu qui parle. Faça Big Bang na minha chota, shiny, yeah. Goza na minha boca, goza na minha boca. Seu nome casa com BTS. Eu vou me matar, seu nome casa com BTS. Eu vou me matar. Eu vou K-pop, olha só. Você tem que ter me achado em pirapau. Eu vou K-pop, olha só. Respeita a ponte da flor. Eu vou K-pop, olha só. Você tem que ter me achado em pirapau. Eu vou K-pop, olha só. Não fala mal do meu K-pop. K-pop, olha só. Me achando vira pau, K-pop, olha só. Respeita a ponte da flor, K-pop, olha só. Bateu, que até me achando vira pau, K-pop, olha só.